YK633, 1.070 kHz, 10 mil watts de potência. Prudente Mil, jornalismo e música brasileira. Presidente Prudente, São Paulo. Notícia é conhecimento. Notícia é cultura. Notícia é cidadania. Cidadania é compromisso com a verdade. Um ouvinte bem informado está sempre ligado na Prudente News. Alto Rádio Show, todos os sábados, das 10 ao meio-dia, aqui na Prudente M. Entrevistas, notícias, informações e dicas de saúde. Alto Rádio Show. Oferecimento Laser Print. WhatsApp 99107-2568. E disque mensagem Toque o Coração. WhatsApp 99112-6507. Alto Rádio Show. Atenção, Presidente Prudente. Sabe o sonho de ter aquele AT moderno e de localizar o condomínio residencial Ville Conquistar, que oferece tudo isso? Apartamentos com suíte, a casa gourmet e muito mais. Quer saber mais? Visite o nosso plantão na esquina com o Euromarco, Rua Doutor Ciro Bueno, 714. Ou vende Zap, 18-9906-8000. Lançamento em breve. Construir mais alegria por metro quadrado. Nesse dia dos namorados, enche o seu coração de amor. E a melhor proteção na hora do sexo é usar preservativo. Cuide de você e de quem você ama. Ligue 3221-1366 e agende um teste de HIV gratuitamente no Centro de Testagem e Aconselhamento de Presidente Prudente. Cidade de Presidente Prudente. Somos todos nós. Abro o Sente News, entra em campo para o futebol 2021. Fico árbitro! E você acompanha no 1070. Fique ligado! A bola está rolando para você. Oferecimento, baterias Baterac. Mais de 40 anos e muita energia. Fone Watch 18-997-60-1314. Futebol com a galera é na Arena Show de Bola. Ligue e faça sua reserva no 18-997-25-3613 ou 981-25-0982. Aberto também no na Avenida José Campos do Amaral, em frente ao Cemitério Parque da Paz. Arena Show de Bola. Áudio ou aparelhos auditivos. Na Washington Luiz, 1279. Ligue 18-3928-4440. Áudio ou a escolha certa para o tratamento auditivo. Rotatória Gás. O gás na rua Pino Nascimento, 668. Peça no 18-99706-0174. Construterra. Tudo em materiais para construção. Na Alvino Gomes Teixeira, 2112. Ligue 3904-5300. Construterra. YK633, 1.070 kHz, 10 mil watts de potência. Prudente Mil, jornalismo e música brasileira. Presidente Prudente, São Paulo.